No início da manhã desta quinta-feira, por volta de 6 horas e 30 minutos, o Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foi acionado para a Rua Diadema, proximidades do Centro de Controle de Zoonoses no Jardim Curitibano 3, para o atendimento de uma vítima de disparo de arma de fogo. No local, uma mulher foi ferida por pelo menos 4 tiros. Lourdes Rodrigues Aleixo, de 32 anos, estava gravemente ferida e foi solicitado então o apoio médico. Durante o atendimento, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital em decorrência de 3 perfurações de arma de fogo na cabeça, tórax e abdômen. Segundo informações de uma testemunha, a vítima estava retirando a motocicleta da residência para ir trabalhar. Ela, que é funcionária, ou que era funcionária de uma panificadora, quando 3 indivíduos em 2 motocicletas aproximaram-se e efetuaram os disparos. Ainda há informações de que a vítima vinha sendo ameaçada de morte por um homem, como conta essa testemunha. Você é parente da vítima? Não, sou sua amiga dela. O que que aconteceu? Bom, ela levantou de manhã, se arrumou e estava saindo para o trabalho, trancou a porta, tá? Lá de dentro só ouvi os tiros, sei que foi 4 tiros que eu ouvi. Aí abri a porta rapidinho, quando saí lá fora já estava caída e só escutei o barulho da moto que os caras saíram em alta velocidade. A moto dela foi levada? Não, não foi tentativa de latrocínio. Não levaram a moto dela. Não levaram só a moto? Atiraram para matar mesmo. Você sabe de alguma desavença dela, alguma ameaça que ela vinha sofrendo? Sim, ela estava sendo ameaçada, que ela me falou. Por? Por um rapaz que mora lá em Três Lagoas. O motivo ela chegou a te contar, não? O motivo que ela alegava que tinha um caso com a mulher dele. Ela, no caso, teria um caso com a esposa do indivíduo. E o casamento dele tinha acabado por causa dela. E ele não parava de perseguir ela. E você acha que tem algum fundo de verdade nisso? Eu acho que tem. Então o indivíduo matou ela por motivos passionais. Ele não matou, mas deve ter mandado alguém. Você tem a identificação desse indivíduo? Não precisa dizer, só confirmar se tem ou não. Vai repassar essas informações para a polícia também? Certeza. Foi você que encontrou ela, pediu o apoio do SEAT? Sim, mas os vizinhos já tinham percebido, saíram antes. Alguém te falou de que tipo de veículo eles usaram? Duas motos. Duas motos, com um rapaz, um alto, outro gordinho. Uhum. Um deu apoio pro outro, um atirou e o outro... O corpo de Lourdes Rodrigues Aleixo foi recolhido ao Instituto Médico Legal no começo da manhã, será submetido à necropsia e em seguida liberado para sepultamento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.